amar. Teus olhos brilhantes, como duas pedras a rolar. Deixa eu ser o primeiro homem a te beijar. Quero ser o primeiro homem a te amar. O primeiro homem a te amar. Teus lábios atraentes expressam feminismo como é. Teu jeito de menina faz teu corpo é corpo de mulher. Deixa eu ser o primeiro homem a te beijar. Quero ser o primeiro homem a te amar. O primeiro homem a te amar. O primeiro homem a te amar. O primeiro homem a te amar. O primeiro.